Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui ler e comentar alguns escritos que eu tive produzindo nos últimos dias. São umas notinhas breves, uma das quais eu publiquei já no meu site, no Facebook. Mas eu acho que a coisa requer algumas explicações suplementares que eu pretendo dar hoje. Elas todas têm mais ou menos a ver com o mesmo assunto, mas abordado sobre vários aspectos inconexos. O primeiro é o que é um escritor. Vocês devem lembrar que vocês viram isso na minha página. Então eu vou ler e comentar aqui. O que é um escritor? É uma inteligência altamente individualizada. Isso aqui é importantíssimo. Um escritor que parece com outro escritor não é um escritor de maneira alguma. O escritor tem que levar a sua individualidade ao máximo. E justamente essa individualidade é o que se chama um estilo. O Milor Fernandes até fez acusação, ele fazia na antiga revista O Cruzeiro, ele fazia uma sessão chamada Pif Paf, e o lema era, enfim, um escritor sem estilo. O que é evidentemente uma impossibilidade, pura e simples. Você não tem estilo, não é um escritor de jeito nenhum. Você pode escrever numa língua que é comum, por exemplo, relatórios numa repartição pública, coisas desse tipo, notícias de jornal. Você pode escrever sem estilo nenhum, é claro. Você escreve numa linguagem padronizada igual a de todo mundo. No jornal, quando você entra no jornal, você é ensinado a escrever exatamente igual a todo mundo. Hoje em dia já não é tanto. Mas quando eu entrei, havia aquela fórmula que era do New York Times e que foi copiada quando da reforma do Jornal do Brasil, chefiada ali pelo... Como é que chamava aquele cara? Alberto Diniz. Então o texto tinha que ter, você tinha uma abertura de 5 linhas, depois um outro textinho de 3 linhas, depois um intertítulo, daí seguiam-se 10 linhas, outro intertítulo de 10 linhas, tudo que tinha que ser direitinho. Só tinha duas maneiras de você escrever, que era pirâmide ou a pirâmide invertida. Quer dizer, você começava pelo aspecto mais importante, então era o chamado lead, que era a cabeça da matéria, depois um sublead, que explicava algum detalhe da cabeça, e depois o resto. Então ia em geral, numa ordem hierárquica, do mais importante para o menos importante. Ou podia fazer ao contrário, uma ordem narrativa, na qual você anunciava no lead o principal, mas depois você contava as coisas em ordem cronológica, isso ia chegar no importante no final. Em suma, todo mundo aprendia a escrever igualzinho assim, Quer dizer, você não estava sendo treinado para ser um escritor, mas para ser um jornalista apenas, Então, claro que, evidentemente, tem muitos jornalistas que têm a pretensão de ser escritores. Mas naquela época, quando começou o ensino de jornalismo nas faculdades, todos egressos das faculdades eram analfabetos. Então, daí a profissão de copy desk, redator copy desk, que era o sujeito que corrige as matérias dos outros, ficou muito valorizado. Eu tive sorte com isso, porque eu virei copy desk e tinha um dos melhores salários da imprensa paulista na época, que era no Jornal da Tarde, que era um jornal muito caprichado. Mas de vez em quando tinha um rapaz lá que era um repórter, ele escrevia mal, que doía. E depois ele até virou professor da escola, da Faculdade de Direito. E eu corrigi a matéria dele, ele chegava no dia seguinte, louco da vida, falou: "Você mutilou o meu texto." Eu digo: "Graças a Deus que eu não mutilei você." E assim por diante. Então, por aí você já vê a diferença entre isso e um escritor. O escritor tem que achar um modo de expressão que expressa a sua personalidade. Isso é uma coisa extremamente difícil. Quer dizer, você não pode falsificar, você não pode imitar, você não pode macaquear, você não pode repetir lugares comuns, chavões, etc. Não, você tem que achar a sua expressão individual. Então, quer dizer, escrever já é uma espécie de psicanálise. Quer dizer, você vai se conhecer na medida que você escreve. Quer dizer, você escreve um negócio, depois você lê, você diz: "Esse está soando falso." Ou seja, você está imitando alguém, está imitando algum modelo exterior e não está falando do seu coração. Isso é o exercício principal da literatura. Hoje em dia, evidentemente, os que conseguem passar nesse teste no Brasil são Pouquíssimos. Porque se é que tem alguém. Eu consigo, mas eu sou um homem de 75 anos já. Tá entendendo? Quer dizer, não estou começando agora. Então, vamos dizer, isso é concorrência desleal, porque eu vim de uma época em que isso se aprendia, hoje não se aprende mais. Né? Então, esse negócio da, vamos dizer, inteligência altamente individualizada, esse é o ponto central para você entender o que é o escritor, portanto, você entender o que é a literatura. Né? É uma inteligência altamente individualizada que não se formou no idioma de nenhuma ciência ou técnica, muito menos na retórica de um grupo social em particular, mas na prática da língua geral cotidiana, apenas elevada ao seu uso mais fino e requintado. Este é um ponto absolutamente fundamental, porque você reconhece um escritor, você reconhece o que é a língua literária, quando você pega o exato meio termo entre o que é a escrita correta e a linguagem popular. Os escritores que chegam a esse ponto são poucos. Eu posso citar alguns exemplos e vocês devem lê-los para aprender. Por exemplo, Marcos Rebelo. Marcos Rebelo escreve sempre no português estritamente gramatical, mas tudo parece tão natural quanto se fosse a fala popular. Outro que consegue isso é o Graciliano Ramos. Né? Outro, Aníbal Machado, o contista. Aníbal Machado escreveu muito pouco, mas talvez seja, depois do Tchekhov, o maior contista do mundo. Né? Tem mais alguns que escrevem assim, mas isto é muito difícil. Né? Então, em geral, quando o sujeito vai caprichando a sua individualidade, ele se afasta da linguagem popular, mas ele ainda está na língua geral, quer dizer, não é uma língua especializada. É a língua individualizada, o que é completamente diferente. Agora, se o sujeito escreve, por exemplo, é um engenheiro, é um geólogo, o cara está escrevendo um texto da profissão dele, então ele está escrevendo dentro de um vocabulário técnico que é da profissão dele e que foi feito para outros profissionais da mesma área. Então eles se entendem uns aos outros, né? E não existe individualidade nenhuma. Porque se o cara começar a caprichar a individualidade no relatório de geologia ou de engenharia e tal, ele já deixou de escrever como geólogo, engenheiro, está escrevendo como um escritor. Ou se você quer um exemplo, né, um dos grandes livros brasileiros, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, o começo dele é um tratado de geografia. Né? Mas ele escreve como geógrafo, sim, ele domina a linguagem geográfica, mas ele a individualiza. Ele dá a ela um uso muito particular que nenhum outro geógrafo é capaz de imitar. Tá certo? Então, ele pega a linguagem técnica e a absorve dentro de um código maior, que é a linguagem individual dele. Então, esta individualidade é o que marca a linguagem literária. Quando essa individualidade consegue se expressar de maneira que parece a língua popular, aí você chegou, no meu entender, você chegou na sua perfeição. Né? Eu acho, por exemplo, o estilo do Marcos Rebelo, né, se é de uma perfeição. Ele escreveu esse romance A Estrela Sobe, né, escreveu aquela série de romances. Ele tinha planejado um romance em 8 volumes, escreveu 3, morreu, né, mas esses 3 são obras-primas, né, que é o principal, chama-se O Trapicheiro, né, escreveu alguns livros de reportagem também, mas não é reportagem puramente jornalística, é reportagem literária. Né? Se você pegar, por exemplo, o Guimarães Rosa, é uma linguagem individualizada, mas ele escapa já da língua. É a língua geral ainda, mas elaborada de uma maneira tão individualizada que ela escapa da expressão geral. Mas ele não está criando uma língua especializada, é uma língua individualizada apenas. Né? Sim, Guimarães Rosa e James Joyce escrevem assim, mas não é o tipo de linguagem que eu mais aprecio para mim. Né? Eu acho, sinceramente, eu acho um saco ler. Aprecio Guimarães Rosa, mas acho um saco ler aquilo. Né? Porque se eu escrevesse daquele jeito, eu ia querer me matar. Né? Graças a Deus, eu leio, é a língua dele, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Mas, vamos ver outro aqui. E escrevem assim, tem muitos. Né? Nos Estados Unidos você tem o Ernest Hemingway, tudo que ele escreve, não é um dos meus autores prediletos, mas pelo lado nas ideias, né? Mas estilisticamente ele pega muito bem a linguagem popular e consegue individualizá-la. Então parece que está usando a língua popular, mas na verdade é individualizado. O escritor fala a língua de todo mundo, apenas com um domínio técnico que vai além, às vezes imensuravelmente além, das possibilidades do usuário comum. O domínio que ele tem da língua também não é o do gramático, do filólogo ou do linguista, para os quais ela, a linguagem, se constitui, como todo objeto científico, de uma ocasião de passagem da experiência individual concreta às generalidades racionais da ciência. Não é isso que o escritor faz, quer dizer, ele não está usando a língua para descobrir nela certas generalidades, certas leis gerais cientificamente defensáveis. Ele não está fazendo isso, né? O linguista faz, o filólogo faz, né? O gramático faz, com três modalidades científicas diferentes, mas todas com a mesma ideia de pegar, vamos dizer, um objeto concreto, que é a língua de todos os dias, e transformá-lo numa série de fórmulas gerais repetíveis, né? Isso, que possam servir de expressão genérica. Né? Exatamente ao contrário, o que ele busca na língua é o uso mais individualizado que possa fazer dela. Às vezes tão individualizado, como no caso de James Joyce ou Guimarães Rosa, que ele parece estar falando uma outra língua que não a do uso geral. Não se deixem enganar, a língua do Guimarães Rosa ou do James Joyce não é outra língua, é a língua geral, apenas usada de uma maneira tão individualizada que parece uma outra língua. Nas crenças do nosso universo escolar e mediático, a linguagem das ciências e técnicas, aí incluída, sabe-se lá por quê, a da própria mídia, expressa as realidades do universo material, enquanto a da literatura apreende apenas o mundo subjetivo das emoções e sentimentos. Essa ideia geral todo mundo tem. Né? Quer dizer, existe a linguagem da ciência e das técnicas que expressa a realidade e existe a linguagem literária que expressa sentimentos, percepções, etc. etc. É os velhos, a velha divisão do Descartes entre experiências primárias e secundárias. Né? Primárias são aquelas que podem ser medidas e que, portanto, correspondem à materialidade do mundo, e as outras são subjetivas. Né? Então, passados três séculos, ainda se usa isso, essa expressão, para dizer isto aqui. Existe a língua científico-técnica, que diz a realidade, e existe a língua literária, que diz as emoções subjetivas. Né? Mas isso é o oposto do que a experiência nos mostra. Presta atenção, isso não apenas é um erro, mas é o oposto da realidade. A língua das ciências e técnicas compõe-se de signos associados a significados permanentes e estáveis. Toda língua técnica ou científica tem um vocabulário estável e permanente. Vocabulário, como é que se, padronizado, estável e permanente, que é justamente a linguagem daquela ciência. Você, praticando aquela ciência ou técnica ou profissão, ele tem que saber o vocabulário técnico, porque senão o outro técnico da mesma ciência não entende o que ele está dizendo. Né? E se ele fosse transformar tudo isso em expressão individualizada ou técnica, aí seria o caos total. Né? Então, eles falam uma linguagem padronizada. Né? Signos associados a significados permanentes e estáveis, sem os quais toda comunicação científica seria impossível. Essa fixidez e estabilidade são o que dão ao usuário a impressão de estar falando de realidade propriamente, da realidade propriamente dita. Impressão ilusória que toma a pressão da autoridade social pelo impacto da realidade. Quer dizer, como todo mundo está entendendo o que você está falando, dá a impressão que você está falando da realidade. Por quê? Todos estamos na mesma realidade e nós a reconhecemos. Mas, peraí, você não está falando das mesmas realidades. Todo vocabulário científico não fala de realidades nem de coisas, fala de aspectos das coisas. Porque cada ciência só estuda o seu objeto sob um aspecto. Aliás, existe a famosa distinção em ciência, que é o seu objeto material, o seu objeto formal motivo, o seu objeto formal terminativo. Objeto material, por exemplo, quantas ciências estudam o ser humano? Um montão delas. Mas, por exemplo, se você pega a antropologia, a história, a geografia, trata de maneira diferente. vamos dizer, sob aspectos diferentes. E tem o objeto formal terminativo, que é qual é a pergunta final que você está querendo responder. É isso? Então, o objeto formal, o objeto material da economia é o mesmo da biologia. É isso? Mas, estudando biologia, você não vai tirar nenhuma conclusão econômica e vice-versa. Por quê? Porque o objeto formal terminativo é um, aqui é outro, ali. Né? Impressão ilusória que toma pressão da autoridade social. O que é autoridade social? É a convergência de todo um grupo social no uso de determinadas palavras com determinados sentidos estáveis. Está entendendo? Como todo mundo está falando as mesmas coisas, sobre as mesmas coisas e usando as mesmas palavras, e como todos estão se entendendo, você tem a impressão que está lidando com a realidade. Mas você está lidando apenas com aspectos seletivos que são os de interesse daquela ciência ou técnica. Ou seja, você vê uma coisa que dizer, nenhuma linguagem científica ou técnica lida com realidades concretas. Isso é impossível. Porque a linguagem da ciência é necessariamente abstrativa. Ela escolhe um aspecto e encara aquele ali. Não é isso? Como é que existe algum objeto, alguma ciência que tenha, vamos dizer, como objeto, o objeto da biologia e o objeto da economia ao mesmo tempo? Não, não tem. Dá para fazer isso? Não dá para fazer. Está entendendo? Então, esta coisa de que as ciências tratam da realidade e as letras tratam apenas de impressões e sentimentos, isso é uma estupidez monstruosa da qual a culpa é do seu Descartes, ele que inventou isso aqui, e até hoje nós estamos sofrendo por causa dessa besteira. Não é isso? Então, na verdade, nenhuma ciência lida com realidades concretas, é impossível. Realidade concreta é um objeto tomado sob todos os seus aspectos ao mesmo tempo. É possível haver uma ciência desse tipo? É? Não dá para fazer. Então, a ciência separa um objeto para o estudo do qual ela desenvolve determinados métodos que só servem para aquele objeto visto sob aquele aspecto. Está entendendo? Então, por exemplo, a biologia estuda a geração, a fecundação, a geração, o nascimento, etc. Mas ela não estuda o preço dos animais. Né? E, por outro lado, a economia estuda o preço daquele animal tomado como objeto de consumo, mas ela, pelos métodos da economia, você pode descobrir como é a gestação do bicho? Não pode. Você precisaria observá-lo pelo lado da biologia, por exemplo, da fisiologia e assim por diante. Né? Na verdade, a conexão do universo semântico da ciência e das técnicas com o da realidade só poderia ser de identidade, só poderia haver uma identidade perfeita dessas duas coisas, caso a ciência tivesse alcançado o domínio total do seu objeto. O que, obviamente, é apenas um ideal, para não dizer um sonho, que talvez, e muito provavelmente, não será realizado nunca. A literatura, ao contrário, não tem nenhuma ambição de expressar a realidade. Essa é outra coisa impressionante. Você tem que expressar a realidade. O que quer dizer expressar a realidade, meu Deus? Isso não quer dizer nada. Né? Eu só posso expressar o que eu vi da realidade. Né? Porque, afinal de contas, eu não sou a voz do universo. Né? Eu sou apenas a minha voz. Não é isso? Mas o que eu estou dizendo deste objeto não é a mesma coisa que a ciência diz. É algo que eu observei, mas não observei sob um aspecto especializado. Eu expressei esse objeto como, tal como eu o percebi, na sua concretude individual. Está entendendo? Claro que a minha expressão vai ser imperfeita. É óbvio que vai ser. Mas, por incrível que pareça, você entende o que eu estou dizendo, o outro também entende. A gente entende até o João Guimarães Rosa, meu Deus do céu. É? Então, o que caracteriza a literatura é a expressão individualizada de realidades concretas, tal como vistas por um seu fulano, cada um vê diferente. E cada um expressa apenas aquilo que viu, mas de tudo que ele viu são aspectos concretos. Quantos aspectos? Inesgotáveis. É, é por isso que você pode escrever, por exemplo, sei lá, 1 milhão de poemas sobre o mesmo assunto e os poemas saírem diferentes. É possível isso na ciência? Não, não é possível. Se você fizer 1.000 estudos sobre algo, e esse meu estudo der um resultado diferente, significa que o estudo fracassou. O ideal da ciência é chegar ao mesmo resultado, a repetição do resultado confirma a teoria. Então, isso funciona ao contrário da literatura. Na literatura, você tem que poder escrever 1.000 vezes sobre um assunto e sair diferente. A literatura, ao contrário, não tem nenhuma ambição de expressar a realidade, mas é de explorar o imenso abismo que se abre entre linguagem e realidade. Nós sabemos que a linguagem não é a realidade. Nós sabemos que tudo que nós dizemos é deficiente. Não é isto? E por isto mesmo, nós podemos falar muito, escrever muito sobre muitas coisas. Por exemplo, se você pegar um assunto, pega um assunto chamado adultério. Quantos romances escreveram sobre adultério? Romance, peça de teatro. Tu acaba mais. É praticamente o maior, o assunto mais vasto que existe aí. Quantos romances escreveram sobre homicídio? Montão. Quantos romances escreveram sobre a miséria? Montão. Está entendendo? E eles não são iguais. Eles são completamente diferentes. Mas escuta, mas você não sabe que cada um desses assuntos é concretamente inesgotável? Nós sabemos disso. E por isso mesmo nós podemos ler várias obras literárias sobre isto e perceber que cada uma nos acrescenta alguma coisa. Cada uma aumenta, melhora e aprimora a nossa visão das coisas, mas nenhuma esgota. Porque a literatura não está fazendo uma teoria para explicar aquele objeto. Ela está apenas descrevendo, expressando a visão que você tem daquele objeto. E essa visão é sempre imperfeita. E justamente por ter muitas visões imperfeitas é que você precisa de todas elas. Está entendendo? Seria possível dizer, escrevi o romance definitivo sobre homicídio. Nunca mais precisa escrever sobre homicídio. Não dá para fazer. Agora, o ideal da ciência é o contrário, chegar à conclusão final. Nunca chega também, mas o ideal é chegar. Vocês não têm nenhuma ambição de expressar a realidade, mas é de explorar o imenso abismo que se abre entre linguagem e realidade, ou mais amplamente, entre o conhecer e o ser. Nós vivemos nessa tensão entre o conhecer e o ser. E o que expressa isso perfeitamente? A literatura. Eis porque a literatura pode penetrar em territórios que são inacessíveis à ciência e à técnica. Por exemplo, quando você lê o Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando você termina o livro, você não sabe se a mulher dele enganou ele com outro ou não. Você realmente não sabe o que se passou. Então, você está vendo o quê? Um aspecto específico do fenômeno do adultério, que é o seu aspecto duvidoso, enigmático. Não é isso? Então, quantos romances você pode escrever sobre? Milhares. Essa situação pode se repetir 1 milhão de vezes e os romances serão todos diferentes, né? Ou seja, nenhum conseguiu expressar a coisa inteira. Mas você sabe que por trás da narrativa tem uma realidade concreta. Se a linguagem científica é um vocabulário estável, ilimitadamente repetível, só utilizável, portanto, dentro de circunstâncias determinadas e socialmente regulamentadas, a linguagem literária é, ao contrário, a permanente abertura a toda a ilimitada riqueza semântica que nos dá uma ideia aproximada, a única ideia aproximada, do infinito que nos envolve e contém. Então, a literatura é a experiência que nós temos do infinito. É lógico, portanto, que a linguagem literária não exclua a linguagem científica, mas a abranja e inclua como um dos seus subcódigos. Toda a linguagem científica é uma parte da linguagem literária. A linguagem científica, ao contrário, exclui por hipótese a flexibilidade literária, chegando a considerá-la seu mais letal concorrente e inimigo. É por isso que eu digo, pessoas que não têm formação literária deveriam ser proibidas de estudar ciência. Porque senão você nunca vai entender uma palavra que você está dizendo. Está que nem esse tal do físico turista, que eu digo assim, as noções newtonianas de espaço absoluto e tempo absoluto não são experimentais. Ele responde, esse Olavo não sabe nada. Essas são noções a priori. Porque era exatamente o que eu estava dizendo. Quer dizer, ele acha que ele está me contestando, mas ele está repetindo o que eu disse. Ou seja, ele não sabe ler. E, no entanto, talvez tenha se formado alguma ciência. Eu sei que turista na faculdade significa o sujeito que não frequenta as aulas, que vai lá de vez em quando. Eu acho que ele é exatamente esse caso. Então, eu não sei, eu não vou discutir as ideias dele sobre outra coisa, sobre terra plana, eu não vou me meter numa... Eu acho que esse assunto terra plana está infinitamente acima da minha capacidade, né? Não tenho opinião nenhuma a respeito, só. O máximo que eu posso fazer é comentar alguns experimentos que eu li, mas experimentos individualizados, né? Aliás, falando nesse debate de terra plana, eu vejo o seguinte: ninguém se atém à discussão de determinadas experiências em particular. Você alega uma experiência aqui, o negro alega uma outra experiência que diz outra coisa. Eu digo, mas escuta, isso aí pode acontecer 1 bilhão de vezes, isso não vai te esclarecer nada. Porque se você está estudando o mesmo fenômeno sob outro aspecto, você pode obter ou o mesmo resultado, ou um resultado diferente, e você não vai saber o que é a realidade. Então você tem que se ater, enquanto você está discutindo um experimento, é naquele experimento que você tem que se explicar, porra. Né? Não é alegar outras coisas. Por exemplo, se você está alegando a planicidade das águas, daí o sujeito alega, ah, o avião, que você quer. Peraí. Hã? O avião é outro problema, meu filho. Hã? É outro experimento. Então, eu viro, o número de experimentos que as pessoas põem em discussão ultrapassa a capacidade de qualquer público acompanhar. Se fosse uma discussão séria, as pessoas iriam se ater aos mesmos experimentos fundamentais até chegar à conclusão deste experimento, depois de outro experimento, depois de outro. Em suma, eu acho que a discussão de terra plana não é séria, de parte a parte. Né? É muito desejo de provar alguma coisa e não de investigar. Né? Por exemplo, no meu modesto entender, esse assunto de terra plana você pode investigar isso durante 200 anos e não chegar a conclusão nenhuma. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Mas esses caras todos já entram lá com a conclusão pronta, meu Deus do céu. E passam a defendê-la bravamente. Eu digo, mas isso é ciência? Claro que não é ciência. Isso é o quê? É frescura. É? Né? Então, você tem os adeptos de uma teoria e os adeptos da teoria contrária. Fala, não tem nenhum que seja adepto da investigação científica? Não, não tem. Né? Essa coisa também de pandemia, também são opiniões que se entrechocam assim. É sem o menor sentido, meu Deus do céu. Agora, hoje em dia se usa a palavra ciência como um fetiche jurídico, policial. Você é negacionista da ciência, nós vamos pôr você na cadeia. Daí você pega o defensor da ciência e prende um pouco, você vê que ele não sabe o que é ciência. Ele não tem a menor ideia. Por exemplo, eu entendo que qualquer definição de ciência é impossível sem a noção de evidência. O que é evidência? É aquilo que é prova de si mesmo e não necessita de nenhuma prova fora de si mesmo. Por exemplo, o princípio de identidade. Né? A igual a A. Pô, se você disser, quiser contestar o princípio de identidade, você vai ter que contestá-lo baseado nele mesmo. Se você disser A é diferente de A, eu falo qual A? Você tem dois aí. Cada um deles é igual a si mesmo. Se não for igual a si mesmo, então você não tem dois A, você tem quatro. E assim por diante. Então não faz sentido a discussão. Essas coisas elementares de lógica, o número de pessoas que dão palpite sobre ciência ignorando essas coisas é imenso. E falo com um ar de autoridade que é absolutamente nojento, deveria ser criminoso isso aí. Cara que usa a palavra ciência como porrete para bater na cabeça dos outros, quando ele mesmo não sabe o que é ciência, é evidente que é um charlatão. Não é isso? Olha, ciência não foi feita para você bater na cabeça de ninguém. Né? E ciência não é conhecimento, ciência é investigação. Né? Não é um monte de conhecimento que está pronto, que você não pode negar. Eu acho que não existe nenhum conhecimento científico que seja tão certo assim. Né? E esse científico, justamente porque você pode continuar investigando e aprimorando aquele negócio, senão não seria ciência, porra. Né? Senão seria um palpite. Palpite é opinião? Opinião definitiva todo mundo tem, porra. Como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem. Não é isso? Mas uma bunda não passa de uma bunda. Né? Então, Dá mais um pouquinho. Então, o pior, os caras usam a expressão, querem se xingar os outros, usam a expressão negacionista. Você entende o que é isso? Esse termo negacionista surgiu na discussão sobre o Holocausto. Então, os caras que, ou por simpatia pelo Hitler, ou por qualquer outro motivo, negavam a existência do Holocausto, negavam a extinção de 6 milhões de judeus. Ela dizia, não, não foi 6 milhões, foi 5.999.000. Ou seja, é um termo depreciativo. E depreciativo associado ao nazismo. Quer dizer, você chamar um cara de negacionista, você está insinuando que ele é um nazista. Ou seja, qualquer um que use esse termo, né, para designar o que ele considera inimigos da ciência, ou inimigos da pandemia, etc., é evidentemente um charlatão, um vigarista, e esse deveria ser preso, porque está cometendo crime de calúnia, você está insinuando que o cara é um nazista. Ora, ser um nazista no Brasil é crime. Então você está imputando um crime a quem não cometeu nenhum, no máximo cometeu um erro. Outra coisa, esse negócio de fake news. Eu digo, olha, eu tenho quase 50 anos de jornalismo nas costas, tudo que eu escrevi é certo, é? Tudo que eu escrevi é 100% verdadeiro. Como é que eu vou saber, meu Deus do céu? Por exemplo, eu trabalhava no Jornal da Tarde, redator Copy Desk. Eu recebia as notícias, vinha às vezes no Telex, né? Eu sempre dava uma redação melhor para aquilo e mandava para frente. Como é que eu vou saber se aquilo é verdadeiro ou falso, porra? Hã? Não tem meios de saber. Então, eu apenas confio na fonte. Mas e se for um erro? É fake news, é crime? Então, isso quer dizer que você errar é crime. Hã? Quem quer que use a expressão fake news para dizer crime? É um criminoso, qualquer um. Seja professor de qualquer coisa, seja professor de direito, seja lá o que for. Fake news não pode ser crime. Notícia falsa. Ué, quem tem o controle total da veracidade de uma notícia? Me diga. Então, você, em primeiro lugar, você está propondo que o jornalismo pode ser uma ciência exata. É possível isso? É claro que não. Em segundo lugar, ninguém produz inteiramente a notícia. A notícia vem de uma fonte, alguém contou uma coisa para você, você chega e escreve aquilo, daí passa por um copy desk, o copy desk modifica a redação, aquilo passa pelo secretário da redação e aí vai ser impresso. Quem produziu a fake news? Né? É toda uma cadeia de produção. Agora, tem pessoas que estão dando palpites, vocês nunca entraram numa redação de jornal, eu não tenho a menor ideia como se faz num jornal. E sai falando esse tipo de besteira. Olha, eu tenho meio século de jornalismo nas costas, porra. É? E eu sei como é difícil acertar em jornalismo. É? Eu, se pegar tudo que eu escrevi na minha vida, sobre política, sobre economia, sobre esportes, etc., eu não tenho certeza de nada que eu escrevi no jornal. Absolutamente nada. Quer dizer que aquilo que tiver errado é fake news, é crime? Então, você imagina ao longo de 50 anos de jornalismo quanto crime eu devo ter cometido sem saber. Então, o uso dessa expressão fake news com o sentido de crime é um procedimento criminoso. Quem quer que use esse termo deveria ser processado por delito e calúnia. Mas o pessoal não percebe, o pessoal aceita tudo hoje em dia. Por quê? Porque ninguém sabe escrever. Ninguém sabe escrever por quê? Porque não existe mais o ensino de português, meu Deus do céu. É? Em vez de ensinar português, eles estão ensinando os meninos a passar a mão na bunda das meninas, ou tocar punheta, né? Ler Playboy. É isso que estão ensinando. Não, Playboy até é decente, né? Perto do que se lê hoje. Né? Então, estão ensinando essas coisas. Ensina essas coisas e ainda diz para os meninos, não, vocês tem um nível de cultura muito superior aos seus pais, porque vocês estão na era tecnológica, né? Nós estamos aqui na nanotecnologia, seus pais nem sabiam o que é isso, né? Você é um gênio, você é um novo Nikola Tesla. É impressionante, quer dizer, quanto mais burro fica, mais presunçoso. É isso que está acontecendo para nós. Leio a entrevista dessa professora de gramática, Cíntia Chagas, que está na minha página, né? Ela deu uma entrevista para a Leda Nagli. Entrevista excelente, a mulher só diz verdade, Além de ser muito bonitona, mas não é por causa disso que eu estou elogiando ela, não. Se fosse uma mocréia, eu também estaria elogiando do mesmo jeito. Ih, falta açúcar, porra. Tá difícil. Então, continuar aqui. É lógico, portanto, que a linguagem literária não exclua a linguagem científica, mas a abranja e inclua como um de seus subcódigos. A linguagem literária é obviamente aberta, a científica fechada. Ela é um pedacinho da linguagem literária, um pedacinho especializado para uso especializado entre pessoas especializadas. Ou seja, se você é um economista, você não tem obrigação nenhuma de saber o vocabulário técnico da geologia. E assim por diante, né? Existe alguém que saiba todos os vocabulários técnicos de todas as ciências? Eu acho que não. Eu nunca vi esse tipo, né? Eu acho assim, o último homem mais culto que existiu na humanidade foi Aristóteles, dominava a ciência do seu tempo. Depois apareceu Leibniz. Leibniz dominava quase toda a ciência do seu tempo. Por exemplo, né? Leibniz entendia de física, de geologia, de jurisprudência, de psicologia. Os conhecimentos teológicos do Leibniz são limitados. Não são errados, mas são limitados. Então, quer dizer, esse foi o homem mais inteligente do mundo ocidental depois de Aristóteles. Ele já não dominava toda a ciência do seu tempo. Imagina se é possível você dominar a ciência do seu tempo hoje. É absolutamente impossível. Então, aberta para infinidade de situações e nuances da experiência real, fechada para uso exclusivo na comunicação entre um grupo determinado de profissionais sobre os objetos costumeiros do seu campo de interesse. Uma ciência não lida com objetos reais, lida com objetos costumeiros do campo de interesse de um determinado grupo de cientistas, né? Portanto, é óbvio que uma pessoa bem treinada na linguagem literária se adapta facilmente ao uso de qualquer linguagem tecnocientífica, que no fundo não são senão variações parciais da sua própria, concebida para o emprego em contextos limitados. Isto aí, o Frank Raymond Lewis tinha razão. Ele estabeleceu como disciplina fundamental do ensino a língua inglesa. E ele estava monstruosamente certo. Primeira coisa que tu tem que aprender é a sua própria língua. Aprender matemática, física, outras línguas, depois. Mas você tem que primeiro dominar a sua língua. Olha, eu duvido e faço pouco que no Congresso Nacional tem alguém que domine a língua nacional. Não tem. No Congresso Nacional, entre os ministros, não tem. São todos analfabetos. Por quê? Quem só consegue se expressar na linguagem especializada do seu grupo profissional é um analfabeto. Ele não domina a língua geral. O que é a definição do analfabeto? É o que não dominou a língua geral. O analfabeto pode dominar uma língua especializada? Pode. Por exemplo, antes de eu aprender a ler, eu dominava inteiramente a língua do futebol de botão. Eu me comunicava com os outros jogadores naquela língua especializada. Entendia tudo, mas eu era analfabeto. E hoje em dia nós estamos cheios de jogadores de futebol de botão, entendeu? Chega o sujeito e diz assim, né? Ah, nós temos que admitir, tenho que admitir a meia verdade, a meia culpa, talvez a culpa inteira. O que fazer com um sujeito desse? Hã? Eu acho que tinha que ser proibido de entrar no Senado do Congresso pelo resto da vida dele. Eu digo, tu tem que voltar para a escola aprender, né? Tinha que ter exame de português para todo candidato a qualquer coisa. Se você não domina a língua nacional, pensa bem, o sujeito vai dizer que é patriota. Digo, escuta, do seu país, hã? Você vai amar o quê? O território, é? Cada pedacinho do território você vai lamber o chão agora? Você ama o chão da Amazônia? E da Amazônia até o Rio Grande do Sul, você sai lambendo tudo? Chega, vai dar um beijinho em todo lugar que você vai? Que nem fazia o Papa, né? O João Paulo II, fica beijando o chão. Quanto chão o João Paulo beijou? Uns 10. Quanto você precisaria beijar para dizer que você ama o solo brasileiro? Mas a língua você pode aprender. Ora, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, Os meus filhos, em um ano de escola americana, aprenderam, leram mais coisas do que tinham lido ao longo toda a vida deles na escola brasileira. E coisa de altíssima qualidade. Eles estavam lendo Shakespeare, meu Deus do céu. Eu queria falar uma coisa assim, é lateral, mas eu acho relevante. O Papa João Paulo II aprendia a língua de cada país que ele ia. Sim, veja que coisa. O Papa João Paulo II aprendia a língua de cada país que ele ia. E falava com perfeição, era um negócio impressionante. Bom, mas esse é um gênio linguístico, você não é obrigado a ser um gênio linguístico, mas a sua língua você tem que falar. Hã? Agora, um país onde todo mundo considera que falar a língua é apenas um luxo, é que não entende nada de nada. Uma pessoa que é assim, eu acho que não tem o direito de dar opinião sobre coisa nenhuma. Você não sabe falar, não sabe ficar, cala a boca, burro. Vai embora. Eu acho que o direito de ser ouvido é proporcional à atenção que você prestou ao assunto. Se você prestou atenção durante 2 minutos, você pode ser ouvido durante 2 minutos. Agora, se você pensou 2 minutos, quer ser ouvido durante 3 anos, fala, não dá, porra. É? Isso é injusto. Também, né? O direito de ser ouvido também é proporcional ao direito do auditório de ir embora. Né? Eu não quero ouvir essa porcaria, eu vou embora. Você está falando só besteira, eu vou embora. Não quero ouvir. Ou você é obrigado a ouvir. O direito de liberdade de expressão é proporcional ao direito de não ouvir. Eu acho que ninguém tem o direito, tem a obrigação de me ouvir. Você não gostou? Vai embora, porra. É? Se gostou, fica aí. Receba bem, ser recebido, claro. Agora, se eu estivesse falando besteira em linguagem totalmente errada, que direito teria eu de querer ser ouvido, meu Deus do céu? É? Se nem eu presta atenção, se nem eu presto atenção no que eu digo, por que alguém mais será obrigado a prestar atenção? Quando você vê essa mulher que falou, né, para cada mulher assassinada no Brasil, 2 são negras. Quanto tempo ela pensou para dizer isso? Nem um milionésimo de segundo, evidentemente. Ela tem o direito de ser ouvida? Fala, não tem direito nenhum, tem que calar a boca. Isso não, pouco interessa se você, senador, deputado, presidente da república, juiz de direito, não interessa. Porque a pessoa não pode ser julgada pelo seu cargo, meu Deus do céu. Um cargo não faz parte da sua personalidade, o cargo é como um vestimenta. Isso aí é o seguinte, é que nem uma vez discussão com o general, e ele estava saindo mal na discussão, falou, respeita a minha farda. Eu digo, respeito, tanto respeito que eu acho que ela vai vomitar você na primeira esquina. E saiu batendo pezinho. Farda e cargo é uma coisa que você veste, não é você. Hã? No Brasil você tem a idolatria dos cargos. E é por isso que acontece o seguinte. O Rodrigo já escreveu 3 livros de crítica literária. O número de livros ruins que esse homem leu, eu acho que vai levar ele para o céu. Porque, assim, é uma coleção de mediocridades impressionante. E ele vai demonstrando por que, que o livro é ruim, que porcaria, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eu falo, meu Deus do céu, nós publicamos tudo isso aqui no Brasil. E ainda dá para escrever, mas, né? É que nem o Wilson Martins escreveu a história da inteligência brasileira em 8 volumes. Se fosse a história da burrice, seriam 16 volumes. Mas a história da inteligência é a história da burrice. O que também o que o Wilson Martins leu de livro ruim é um negócio impressionante. Eu não aguento ler tudo isso. Eu leio um pouquinho e paro. Né? Por isso mesmo que eu não sou crítico literário. Deus me livre, a pessoa toda semana você tem que ler uma porcaria. Né? Eu gosto de ler livro bom, porra, que eu aprendo alguma coisa. Né? Então, de qualquer modo, o Rodrigo já está de parabéns por esse serviço dele, que é um serviço de limpeza pública. Né? Muito bem. Então, você tem ideia do que besteira que se faz no Brasil? Veja isso aqui. O primeiro poeta que me impressionou foi Cruz de Souza. No meu aniversário de 14 anos, minha mãe me deu de presente um exemplar das suas obras completas, edição Aguilar. Daí eu passava dias e noites lendo aquelas páginas contundentes, nas quais descobri a força que um escritor poderia ter. A veemência da sua revolta contra as injustiças mostrou-me o poder que um escritor possuía de revelar a miséria profunda do seu tempo sem contaminar-se nela e, ao contrário, pairando acima dela como um anjo do céu. Mais tarde, li a análise em que Roger Bastide, o estudioso francês, interpretava como complexo de inferioridade racial e desejo de tornar-se branco o desprezo que o poeta tinha à sua África de origem. Aquilo me indignou profundamente. Tudo que Cruz de Souza dizia do horror africano eram coisas que o tempo só veio a confirmar. Sobretudo depois que eu li esse livro do Tidiane Ndiaye, Le Génocide Volé, O Genocídio Velado, eu falei, olha o que o Cruz de Souza escreveu da África, é fichinha, porque era pior do que ele dizia, né? Buscar motivos raciais para explicar uma percepção da realidade é um delito psicologista imperdoável, se não um racismo inconsciente do famoso professor. Quer dizer, o Cruz de Souza era o meu poeta preferido, daí de repente vem um francês, está rebaixando o meu poeta, como se o poeta, ele tem um complexo de inferioridade racial. Eu falei, que complexo de inferioridade racial? Nada, o Cruz de Souza era superior a todo mundo. No mais, devia ter um complexo de superioridade, isso sim. Ele não escreve como que ele tem complexo de inferioridade, mas ao contrário, ele está sempre superior àquilo que ele está escrevendo, né? E daí vem o francês para humilhar, né, o nosso poeta, e finge e sente que está defendendo a população negra, quando ele está humilhando, na verdade. Isso acontece com muita frequência, né? Por que um negro não poderia transcender as limitações da sua cultura racial e perceber realidades universais como qualquer outro ser humano? O que o negro tem de inferior que ele só pode perceber essas coisas por complexo de inferioridade? Que besteira é essa? Isso é muito comum no Brasil, né? Conheço muitos pretensos amigos da raça negra que pensam assim, né? Eu que tive 900 namoradinhas negras no início da minha vida, eu posso dizer, eu era amigo da raça negra, amigo delas, amigo dos parentes delas, amigo do pai, da mãe, todo mundo, né? Meu amor por Cruz de Souza não cessou de aumentar, nem o meu desprezo pelos seus intérpretes, né? Então, vamos lá, mais alguma coisa sobre literatura. Por volta dos 24 anos, orientado pelas lições de Manuel Bandeira, Apresentação da Poesia Brasileira, e Otto Maria Carpó, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, eu já conhecia quase a totalidade da literatura nacional mais significativa. Isso me deu a impressão de que eu entendia o Brasil melhor do que os seus intérpretes acadêmicos e jornalísticos, que não cessavam de discutir uns com os outros sem prestar atenção à experiência real de ser brasileiro, que era exatamente o que eu encontrava na literatura. Quer dizer, a literatura não expressava o Brasil, ela mostrava a tensão entre linguagem e experiência, né? Quer dizer, a impossibilidade de expressar a realidade da experiência, né, era despertada pelo escritor de tal modo que avivava a sua percepção da realidade. E esta é a função da literatura, não é expressar realidade nenhuma. Li, por exemplo, o inteiro ciclo da cana-de-açúcar, de José Lins do Rego, e entendi que não poder conhecer a civilização do Nordeste, de maneira mais profunda e reveladora. O romance Os Cangaceiros, por exemplo, continha nada menos que uma versão brasileira das origens primordiais da civilização. Qual livro de sociologia ou ciência política nos daria uma coisa dessa? Porque esse livro é o seguinte, é um casalzinho de gente pobre que vive no meio, entre os cangaceiros e os grandes fazendeiros, né? E os fazendeiros e cangaceiros estão sempre em guerra, e os dois coitadinhos, que eu esqueci o nome deles, é o casalzinho, está sempre ferrado, correndo de lá para cá e tal, né? E eles não sabem o que fazer, até que aparece um cantador, que é um cara já velho, que percorre de cidade em cidade, anota as vidas das pessoas e escreve poemas a respeito daquilo, né? Então ele sabe a vida de todo mundo ali no lugar, e com isso ele orienta o casalzinho para onde eles devem ir para escapar da destruição. Eu digo, meu Deus, isto é a origem da civilização. Quer dizer, a linguagem é o fio da meada. Ela não te diz tudo o que está acontecendo, mas ela orienta você no meio da confusão, né? Isso é um grande romance brasileiro, né? Eu nunca vi ninguém valorizar Os Cangaceiros nesse sentido. Eu falo, aqui você tem a epopeia das origens da civilização. Ninguém percebeu. Eles acham, ah, que interessante a vida do Nordeste, o regionalismo. Mas que viadagem é essa, porra? É? O homem, o Zé Luiz Urrego, é muito maior do que isso. Vocês aqui não perceberam. Né? Quer dizer, só porque o cara é nordestino, vocês têm que rebaixá-lo, sentir-se superior a ele? E os caras que fazem isso pensam que são amigos do Nordeste. Né? O amigo começa a rebaixar o outro. Digo, se você é amigo das pessoas de uma certa cultura, a primeira coisa que você tem que fazer é nivelá-los a você mesmo. Né? Tratá-los de igual para igual. Não de superior. Não é isso? Então é isso. Isso são coisas que eu aprendi com a literatura e com a literatura brasileira. Né? Depois eu fui conhecer outras literaturas muito maiores, mas se eu não tivesse começado por conhecer a literatura brasileira, eu não ia entender nada do que eu li depois, gente. Tá? Então é isso que eu recomendo para os nossos senadores, deputados. Vão ler a literatura brasileira, portuguesa. Quem sabe vocês tomam vergonha na cara, né? Tá bom? Então, por enquanto é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.